Hey yo yo, Daddy on his beats, Zigzilla, A vista, a curva e rumo reto, aqui prendendo, atento, enfrento o que vier. Eu me mantenho sem tentar encurtar passagem. A mesma viagem é pesadelo pros covardes. Não tendo outra saída, ser melhor não é vaidade. É começar do fim pra dar um fim pra cada passo. É conquistar espaço a partir do que eu penso e faço. Não me convenço, abro sua mente pra uma outra visão. Se falo em adquirir, dificilmente tem a ver com ambição. Se meus iguais ainda sofrem, também sofro eterno. Luto por assistir luz, um matando o outro. E se soubessem que se matam por tão pouco, e se soubessem que são peça desse jogo como eu e tu? E o que se faz da vida não é importante. O importante é quanto tua vida é importante pra eles. O quanto gasta pra ser parecido com eles. Não sou um deles, eu sou preto demais pra eles. A vida segue sem sentido, porém controlada, vigiada, limitada, acorrentada pela lei. Admitir que o que se vive é real entidade, pra que eles te tomam de volta se tu não tem grana. Eu quis sonhar com fome, meu nome em destaque, mas o tic-tac do relógio me acordou do sono. Eu quero a confusão geral e necessária pra que a ordem natural das coisas surja dos escombros. São versos sem grife, verbos que a elite dispensa e desconhece. É o linguajar de quem vive entre o limite da paciência e o limite da consciência. Eu vejo que eles me têm como ameaça, um precioso iPhone. Todos se fecham, cada olhar impõe mais medo. Isolamento é parte do plano pra transformar pessoas em engrenagem, pra que a máquina siga em vantagem, desvantagem. Todos são alguns, não aguento baque na metade. Às vezes até minha mente prega peça, mas minha coerência não me deixa entrar nessa. Quantos mais se anima e por onde não vinga, até brilha no auge da glória. Bebe, não brinda, porque não faz parte. É apenas peça de reposição. No vai e vem, vários têm pra essa posição. Sou oposição, eles querem ser reis, eu não. Quero outra opção pros pretos além do crime. A vida segue sem sentido, porém controlada, vigiada, limitada, acorrentada pela lei. Admitir que o que se vive é real entidade, pra que eles te tomam de volta se tu não tem grana. Sonhar com fome, meu nome em destaque, mas o tic-tac do relógio me acordou do sono. Eu quero a confusão geral e necessária, pra que a ordem natural das coisas surja dos escombros.